guerra, Joabe partiu e devinge em Jerusalém. Firme ele ficou, a cidade cercada, a vitória chegou. Com fé no Senhor, a batalha lutou. Coroa de ouro, em ti eu confiarei. Em meio à luta, teu nome exaltarei. Despojos de glória, o povo a cantar. Com coração rendido, vamos te adorar. Sibeca e Elana, guerreiros do bem, com bravura enfrentaram. O medo não tem. Golias e Rafa caíram no chão. Por David e seus homens, em meio à luta, teu nome exaltarei. Despojos de glória, o povo a cantar. Com coração rendido, vamos te adorar. Coroa de vitória, em ti eu confiarei. Com fé na batalha, para sempre eu te louvar.